Este é o Segurança Legal, episódio 151, gravado em 2 de maio de 2018. Novas regras de segurança do Banco Central. Neste episódio, falamos sobre a nova Resolução 4658 do Banco Central, que estabelece regras gerais para políticas de segurança e requisitos para a contratação de serviços em nuvem. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O oferecimento Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Os nossos contatos vocês já sabem. Todas as nossas redes sociais, endereços de e-mail e coisas do gênero vocês vão encontrar lá em www.segurançalegal.com. Também é necessário dizer, Vinícius, que nós estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo em pleno funcionamento. Então, se você quiser nos ajudar, quiser ajudar a manter o Segurança Legal em funcionamento, basta acessar apoia.se/segurançalegal. Vinícius, a gente queria também mandar uma mensagem aqui para o José Rafael Braga, né? É, mandar um abraço para ele. E a gente esqueceu de listar ele lá no site do Segurança Legal, ele que é um insider, né? E então fica aqui a nossa menção especial nesse episódio ao Braga. E nós vamos fazer agora os agradecimentos regulares, né? Sempre ao final do episódio. Tudo para facilitar, para a gente chegar o mais rápido possível ao assunto principal, Guilherme. É, e se eventualmente, até nós tivemos também, Vinícius, uma situação de um apoiador também que não estava no grupo, porque uma das recompensas é o grupo do Telegram, nosso grupo VIP. Então, se eventualmente você não está lá, né, e entre as suas recompensas está a participação, ou seu nome não foi listado, nos avise pelo Twitter ou por e-mail, que a gente ajusta no mesmo instante, porque às vezes uma ou outra coisinha pode fugir da gente, mas não é intencional. É em função da quantidade, realmente, que às vezes é um pouco difícil de gerenciar tudo isso. Então vamos fazer a nossa transição aqui para o tema principal, alterando a trilha, e já retornamos. Bem, então, Vinícius, a gente já estava acompanhando esse tema já há algum tempo, né? O Banco Central tinha lançado no ano passado uma consulta pública a fim de obter aí, de obter ideias para contribuições, esse tema, né? Contribuições. O pessoal lá do nosso grupo VIP, o Emílio Arimateia e o Augusto Catanhede, nos alertaram assim que saiu a notícia da nova regulamentação, né? A nossa mídia, para variar, falou sobre o tema, mas não colocou o nome da resolução, então o pessoal já achou lá, já nos avisou na hora, a gente já começou a ler e falar, esse tema é legal, e então vamos gravar sobre ele, porque é um tema que nos interessa, a gente tem clientes aí nessa área, então também pode interessar e pode ser útil até para os nossos clientes que eventualmente estejam nos ouvindo. A gente já estava na expectativa dessa resolução sair, né? A gente já estava até alertando já os nossos clientes a esse respeito. E saiu. Fiquem atentos. Né? E saiu. Agora vamos destrinchá-la na medida do possível aqui. A resolução 4658 do Banco Central, e ela aborda basicamente duas questões. Regras gerais para políticas de segurança para instituições financeiras, de uma forma geral, não só para bancos, mas para outras instituições financeiras, como cooperativas de crédito e coisas do gênero, né? E também requisitos para a contratação de serviços em nuvem. E isso até chamou a atenção do pessoal lá do grupo. Ah, mas quer dizer então que os bancos podem contratar serviços em nuvem? Sim, tanto podem como já contratam, né? Já usam. As instituições financeiras, de uma maneira, já usam há muito tempo. Assim como outros tipos de empresa, né? E até dependendo do serviço em nuvem que você contratar, você vai ter até serviços fechados para certas regulamentações. Então, se você quiser usar a Amazon e precisa respeitar a PCI, eles têm lá um serviço que se adeque a essas regulamentações. Então, O que nós podemos, o que a gente conseguiu notar, Vinícius, é que não há grandes novidades assim nessas normas, né? Nessa resolução. O que a gente verificou é que repete várias coisas que já estão em outras normas, como por exemplo a ISO 27002, né? Isso é uma coisa interessante, Guilherme, que eles fizeram. Eu não sei se isso é adequado, tá? Mas trataram dois assuntos que deveriam ser tratados em níveis diferentes. Então você tem a questão da política de segurança de maneira geral. E que sim, eles falam basicamente o esperado, né? E que bom que fizeram isso, porque se eles falassem o inesperado, a gente teria um problema. Então colocam coisas como tem que ter uma política, a política tem que ser adequada à complexidade das operações e ao porte da instituição. E são coisas óbvias, mas tem que ser ditas em algum lugar. A gente já encontra isso numa 27001, 27002, já encontra isso em livros sobre o assunto, mas interessante que o Banco Central, apesar de poderem dizer que choveu no molhado, né, ou seja, disse as coisas que já são ditas há muito tempo, mas é interessante que o Banco Central coloca aquilo ali como uma necessidade, uma demanda, algo que as instituições financeiras, de modo geral, têm que se adequar, têm que ter. Então, seria um mínimo básico. Um mínimo aqui, básico. Né? Nesse sentido, é bastante interessante. E mistura uma questão que já é de um... trata de maneira especial a questão da nuvem, quando, na verdade, eles poderiam ter tratado de uma maneira mais genérica ou ter juntado nuvem com várias outras situações que nós temos. Sim. Né? E não juntar nuvem aqui já nesse esquema com a política, entende? Podia ter... talvez duas normas, de repente, um desdobramento, para nuvem, um desdobramento para a questão de como fazer o armazenamento de dados, independente de ser na nuvem ou não, requisitos para isso. Uhum. Então, acho que misturou duas coisas assim que estão relacionadas, mas não teria... Por que pegar só a nuvem aqui? Mas ok, sim. De qualquer maneira... Sim, isso está feito, né? Está feito e é a resolução que nós temos nesse primeiro momento. E não, a questão agora é tirar dela quais são os impactos práticos, digamos assim, né, para os negócios ou para as operações dessas empresas que se encaixam aqui. Então, sob a tutela do Banco Central, né? É um mercado bastante regulado, né? Alguns até podem se surpreender, mas é um mercado bastante regulado, que tem uma série de regulações, aí, uma série de normas lançadas pelo Banco Central, e uma delas é essa aqui. A gente esperava até que o Banco Central pudesse inovar um pouco, né? No sentido de que eles trouxessem regras mais específicas para esse tipo de mercado. Uhum. Mas o que a gente pode notar é que essas regras aqui, de tão genéricas, elas podem ser aplicadas a qualquer empresa. Uhum. Né? Então, nesse sentido também, estabelecendo talvez algumas críticas aqui iniciais, se poderia ter especificado melhor regras para instituições financeiras. Mas o que eu noto aqui, que também que eu ia dizer antes, que é uma coisa que me chamou bastante atenção, é que foram estabelecidas agora regras gerais para as instituições financeiras e também regras para os prestadores de serviços na nuvem, ou seja, aquelas empresas que quiserem prestar serviços de nuvem para instituições financeiras no Brasil precisarão agora prestar um serviço que esteja em conformidade com a Resolução 4658. Um outro ponto, eu acho que uma oportunidade que a resolução perdeu foi estabelecer, falar um pouco sobre os modelos que a gente já conhece de serviços em nuvem, né? Software as a Service, Platform as a Service e Infrastructure as a Service. Por quê? Porque cada um deles possui, né, peculiaridades e características específicas e talvez eles poderiam ter especificado melhor aí regras distintas para cada um desses modelos. Quando você fala serviços em nuvem, pode ser que talvez algumas dessas regras aí não se apliquem, por exemplo, ao software as a service, né? Ou seja, mais difícil de aplicar essas regras em uma situação onde você tem pouco controle da plataforma, que seria o software as a service, né? Mas, Guilherme, será que... Tudo bem, esses casos já bem estabelecidos, né? Vamos dizer assim, o tradicional da nuvem, que é você ter uma máquina virtual em algum lugar ou ter um servidor de aplicação em algum lugar que roda a tua aplicação. Mas será que se eles fizessem isso por causa até dos serviços novos que vêm surgindo, serviços que tratam pedaços de aplicação, vamos dizer assim, né, em que você implementa algumas funcionalidades, algumas rotinas, você pode hospedar, você não tem nem mais a máquina virtual e nem mais o servidor de aplicação em si. Você hospeda uma funcionalidade, um bloco lá da tua aplicação na nuvem, aí tem várias opções para se fazer isso. Tu não acha que seria meio demais especificarem isso nesse documento? Ou seja, entrar em cada um dos tipos? Será que não seria detalhar demais? Eu acho que não, porque se eles se propuseram a falar sobre serviços em nuvem, eu acho que o mínimo que eles poderiam fazer era, de repente, falar sobre esses modelos que são bem estabelecidos. Eu entendo que tu diz, talvez esses modelos de serviços estejam ultrapassados, ou às vezes seja difícil dizer se é um ou se é outro. Vão parecendo novos, né? É que tá o detalhe. Eles vão sendo, não que seja ultrapassado, mas eles vêm sendo incrementados. É que o problema nessa questão, nesses modelos já conhecidos de prestação de serviços em nuvem, é que, por exemplo, no Software as a Service, quando você contrata, sei lá, um Dropbox, você tem pouco controle sobre o que a plataforma pode fazer, sobre o que os servidores fazem, onde os dados estão, controles que você pode estabelecer. Você contrata aquele serviço e deu. O que é completamente diferente quando você contrata uma infraestrutura como um todo. Aí você tem praticamente quase que o controle absoluto daquela infraestrutura, daquela plataforma, se for outro serviço, né? Então, você pode escolher, inclusive, onde os dados vão ficar, que é algo que a resolução fala. Coisa que você não consegue fazer, mais das vezes, né? No software as a service. Então, talvez algumas das regras e algumas das exigências que o documento coloca não possam ser aplicáveis em situações de software as a service. E aí você pode ter um problema, porque daí a regra estabeleceu controles muito específicos, é mais ou menos nesse sentido, né? Mas enfim, vamos adiante que tem bastante coisa aqui, né? Uma outra coisa que a política faz a todo tempo é ficar repetindo a famosa tríade de segurança, né? Que é... O artigo 2º já começa, as instituições devem manter uma política para garantir, né, formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade. A famosa tríade, né, de segurança. Eles repetiram bastante isso, né, Vinícius? É, assim, de novo, é o chover no molhado que talvez seja interessante, né? Frisar, destacar os conceitos fundamentais para a gente conseguir falar na mesma linguagem. Porque a grande dificuldade é quando você vai conversar com alguém, vai trabalhar com alguém, vai definir numa empresa alguns requisitos e não se entende o que é segurança. Se fala segurança de maneira mais geral, né? E se entender esses atributos, você não entende segurança, não tem como. Então, eu acho até interessante eles terem colocado isso, terem sido até repetitivos nesse sentido, porque isso ajuda a estabelecer essa baseline, base mínima, sabe? Para a gente poder conversar sobre isso. Nesse sentido é interessante, sim. Eles fazem também referências genéricas aqui, inclusive no artigo 2º, referência sobre análise de risco, embora eles não falem sobre análise de risco, né? Mas eles dizem que a política deve ser compatível com o porte e o perfil de risco da instituição. E isso é muito importante, né? E talvez aqui a resolução tenha perdido a oportunidade de estabelecer parâmetros para graus de aderência com base no tamanho da instituição. Algumas normas fazem isso. Instituições com valor até X precisam respeitar isso, isso e aquilo. Até Y, esse e aquele outro. Não fez isso, mas estabeleceu que o porte e o perfil de risco são relevantes na hora de você construir a política e aplicar as regras. O que é básico, né? Claro. O que é algo bem básico sobre gerenciamento de risco. Agora, como é uma resolução, eu acredito que isso aqui tem que ser mais detalhado. Porque... Concordo. Você, numa situação de disputa, e é para isso que serve a resolução, né? Para você poder cobrar da instituição quando acontecer algum problema, você já está, deu problema, ok, vamos ver se estava tudo adequado conforme a resolução tal, né? E aí diz, tem um parâmetro, tem uma descrição que ela é vaga. Então, é muito aberta. Alguém vai ter que ser chamado para ir lá e fazer um levantamento e dizer: esta política não estava adequada ou estava adequada ao porte ou não. É algo que está longe de... Ah, mas tem normas, tem isso, tem aquilo. É, mas no momento que a gente chega para fazer essa verificação, muitas vezes os critérios, certos critérios, são bem subjetivos. E aí você, você passa a ter alguns tipos de problemas aí com disputa nesse sentido. Então, seria interessante dar algum tipo de indicação, né? Sim, do, um guia mais seguro, um né? Um guia mais seguro do que seria... Quais seriam os portes, quais seriam... Os controles mínimos, sabe? Um pouco mais detalhado. É, porque daí fica difícil de cumprir, né? Difícil de cumprir. É, exato. Não há um parâmetro muito seguro, né? De repente, a empresa pode achar que está de acordo com o porte, mas fazer o quê? É, o direito tem muito disso, estabelecer normas abertas, né? Em que você, no caso concreto, que você vai estabelecer como ela deve ser cumprida. É, claro, em algumas situações... Sei lá, no direito civil, lá sobre o que é boa-fé, por exemplo, isso até pode servir, tem discussões, enfim, mas pode servir. Agora, num mercado ultra regulado por uma questão absurdamente técnica, talvez, eu concordo contigo, não seja a melhor forma de estabelecer isso. Eles trazem, aí a gente está falando aqui sobre política, né? Política de segurança cibernética, o nome que eles deram, talvez o nome cibernética também pudesse ser utilizado outro, né? No artigo 3º, eles estabelecem um mínimo que deve ser observado. E aí percebe-se bem que eles cumpriram a cartilha básica de construção de políticas de segurança, né? Estabelecer quais são os objetivos de segurança, mas ao mesmo tempo que eles cumpriram a cartilha básica, parece que em alguns momentos eles simplesmente pensaram algumas coisas para que fossem utilizadas. Por exemplo, procedimentos e controles para reduzir a vulnerabilidade da empresa, sim, né, isso deve ser realizado, mas ao mesmo tempo não se recomenda que uma política de segurança tenha os procedimentos em si, né? Ela deve prever que procedimentos serão criados, mas os procedimentos não devem estar nelas, né, Vinícius? Exatamente. É aquela velha questão, Guilherme. Eu digo velha porque isso já está nos livros há muito tempo. Tá? Não que seja uma questão ultrapassada, bem pelo contrário, da questão de ser segmentado, de você ter vários níveis de política. Então, se você fizer uma política, ou tentar fazer, perdão, num documento só, você colocar todos a política regras, organizacional da empresa, aquelas coisas mais... mais longe do dia a dia, que é de que, vamos supor, a empresa tem que dizer, a direção tem que dizer: nós aqui na empresa X, nós temos um dever com o valor máximo é a privacidade dos nossos usuários, e portanto, em decorrência disso, temos que ter preocupação com a segurança dos dados, e aí descrever uma série de coisas de maneira bem genérica, ou seja, a organização está dizendo que vai ser assim. Agora, que vai ser utilizado um algoritmo criptográfico para armazenamento das chaves na base de dados, nas senhas, no banco de dados, de maneira que ninguém possa ver a senha do usuário, não sei o quê. Isso já é lá uma política, na verdade nem mais política, é um procedimento técnico sendo definido. Então a gente iniciaria numa política organizacional, que é o que é o início aqui da questão da resolução. Passaríamos objetivos. Né? Por uma política gerencial, em que você começa a dizer como as coisas de fato serão feitas, mas sem entrar ainda em qual é o software, qual é o algoritmo e esse tipo de situação. E aí você chega efetivamente em procedimentos que vão definir: você vai ter que usar algo para cumprir tal item que está na política gerencial tal ou na política organizacional. Nós vamos utilizar este algoritmo aqui dessa forma, blá, blá, blá. E aí, eu até concordaria que você poderia juntar tudo isso, tá? E chamar tudo isso de a política da organização. Tá? Acredito que daria para fazer isso. Só que botar tudo isso num único documento... Não é recomendado. Não é recomendado porque a política vai ficar velha em questão de uma semana. Você vai ter que fazer uma nova versão da política, entende? Você tem que cuidar. Então, se você separar esses documentos, você consegue controlar o histórico de cada um, a questão da confidencialidade de cada um, essa questão de comunicar a política para os funcionários, para clientes, para terceiros que eles colocam lá nessa resolução, né? Essa questão toda não vai botar a política inteira com todas as informações para todas essas pessoas. Então, tu vai ter políticas específicas para cada público. E para você controlar isso, não pode fazer isso num grande documento. É, até porque se você precisar mudar um dessas políticas, né? Se você tem elas separadas, você consegue mudar uma sem ter que alterar todas as outras e lançar todas elas novamente, né? Então isso você falou é bem relevante. Eles estabelecem também como o mínimo, né? Aqui no artigo 3º, instruções sobre rastreabilidade da informação, ou seja, logs, né? Registros de operações seria o termo mais adequado. Cadeia de custódia, 4, né? Você conseguir verificar a cadeia de custódia da informação. Quem teve tal e qual informação, acesso a tal informação. O inciso 4, que registro, análise de impacto, né? Ou seja, está falando sobre análise de risco aqui, de uma forma geral, sem dizer o termo análise de risco, mas a interpretação que a gente faz é a questão da análise de risco. Diretrizes gerais para continuidade de negócios eu senti que talvez eles tenham misturado gestão de incidentes com continuidade de negócios. A gente comentava isso aqui antes, né, Vinícius? Embora sejam coisas semelhantes e que às vezes caminhem juntos, ou seja, um incidente pode levar você a ativar o seu plano de continuidade, nem sempre, ou melhor, nem todo incidente irá ativar o plano de continuidade. Então, são coisas semelhantes, caminham juntas, mas nem sempre, né? Então, talvez poderiam ter separado essas coisas. Mas, de qualquer forma, as empresas, as instituições agora precisarão tratar sobre gestão de incidentes e continuidade de negócios. Prevenção de incidentes, classificação de dados, né? O famoso inventário de ativos, aqui ele fala classificação de dados quanto à relevância. Mas eu creio que não é somente a relevância, é a criticidade de uma maneira geral, né? Não são só o que é relevante, em geral a gente usa criticidade e pode usar uma série de outros critérios, né? A proteção à privacidade das pessoas pode ser um critério de classificação de dados. Né? O tratamento de dados pessoais pode ser um critério importantíssimo, se você fala em GDPR, por exemplo. Então, creio que não é somente a relevância, né? Questão de gestão de incidentes, hoje a gente já comentou aqui. Oi, diga. Não, eu ia dizer que é uma. Sobre aquela questão, eu estava lembrando agora aquela questão da rastreabilidade dos dados, né, das informações. Uhum. É algo, por exemplo, que o Facebook está enfrentando agora com a questão da Cambridge Analytica, que a gente gravou. Ah, sim. Já. Sim. Eles estão enfrentando um problema de rastreabilidade. Ou seja, então, quem pegou, para onde levou, onde é que está. E na questão das instituições financeiras, a gente tem que lembrar que existe muita interação dessas instituições com data brokers para fazer o profiling, né? Para você conseguir fazer o score dos seus clientes e tudo mais. Fazer o enriquecimento das bases de dados. Assim como tem várias empresas de marketing que fazem isso, as instituições financeiras também fazem isso. E aí você tem toda uma troca de informações entre as instituições financeiras e seus parceiros em informações pessoais, né, que é difícil de rastrear isso, porque às vezes você tem informações circulando por integrações entre sistemas, que é uma coisa mais automatizada. Às vezes tem informações circulando por e-mail e até mesmo pendrive. A gente tem essas situações. Sim. E essas situações todas vão ter que ser controlados ou previstas nessa política que o Banco Central tá exigindo que essas instituições tenham. Talvez eles tenham perdido a oportunidade mesmo de estabelecer alguma regrinha ali sobre esse tipo de situação, né? Data brokers, proteção de dados pessoais. Eu não me lembro de ter lido nada sobre isso. Não tem nada a esse respeito. São bem extremos, né? Assim, uma coisa bem gerencial de definição de preocupações com segurança, que é uma política organizacional, e de repente eles vão para um outro extremo, que é contratação de serviços na nuvem. Então tem um... Sim, poderiam ter falado sobre várias outras coisas também, né? Isso. É que agora o artigo 3º ele fala sobre o mínimo, né? Ou seja, é o mínimo. Né? Exato. Certamente nada impede que a empresa, se quiser tratar sobre isso, e a gente recomenda que trate, né? aborde na sua política essas questões também. Uhum. Uma coisa que chama atenção também, bem da cartilha de criação de políticas, é a disseminação de cultura de segurança, que seria o inciso 6º ali do artigo 3º, né? Mecanismos para a disseminação da cultura de segurança cibernética. E aí eles estabelecem algumas regras ali, seria implementação de programas de capacitação, até aí tudo bem, é o que tem que ser, né? Sim. E o que me preocupa aqui seria a avaliação periódica de pessoal. Eu fico um pouco preocupado com isso, assim, de você avaliar as pessoas, se elas, né... No sentido, como é que vai ser essa avaliação? Você vai avaliar as pessoas ou você vai avaliar o... Não, aqui ele tá falando avaliação periódica de pessoal. Ou seja, você vai ter que submeter pessoas a testes para saber se elas compreendem as regras de segurança? Será que é isso? Eu não sei. É assim, ó. Tudo, eu entendo o que tu quer dizer. Isso pode ser mal utilizado. Pode fazer mau uso disso. Mas se a coisa for feita da maneira que eu, por exemplo, nesse momento julgo adequada... Isso vai servir para você saber se a política é clara o suficiente, se os processos de divulgação estão atingindo o seu objetivo. Agora, se quiserem usar isso para começar a perseguir pessoas... mas aí tem tantas outras coisas que poderia ser utilizado para isso também, entende? Então, tem que se entender aqui que o objetivo... ao menos da maneira como eu leio isso aqui e também de outras políticas, não é você avaliar aquela pessoa pontualmente. É avaliar como a tua política está sendo vista, está sendo entendida e executada dentro da instituição. E aí você levanta mais por amostragem e você começa a perceber assim, não há um entendimento claro da nossa política. Então a gente tem que melhorar ou a própria política, né, a maneira de se colocar as coisas, ou especificar melhor algum ponto, e a maneira de se levar isso para a tua equipe. Então, eu acredito que o uso adequado seria esse. Pode-se fazer mau uso, sem dúvida. Mas eu acredito nesse uso adequado seria esse. Até uma pressão também, uma pressão indevida que você poderia colocar nos funcionários, né, nos colaboradores... De terem que ficar estudando regras de questões de segurança que muitas vezes nem os especialistas seguem, né? Então, é claro, isso tem que ser medido, né? Tem que ser proporcionado, receio, né? Mas eu imagino que as pessoas, os funcionários de uma entidade financeira, elas têm que ter um mínimo de consciência, né? Mínimo de capacidade... para conseguir identificar, opa, isso aqui eu não deveria estar fazendo, porque isso aqui pode ser um perigo para tal coisa. Ou saber identificar um incidente. Outra coisa que também chama atenção aqui nessa disseminação de cultura seria a prestação de informações a clientes e usuários. E uma das coisas que a gente sempre comenta na criação de políticas de segurança é que você sempre deve observar qual é a audiência daquela política. E até aqui a resolução vinha falando sobre políticas de segurança para a instituição em si, ou seja, está se tratando sobre o gerenciamento, a gestão de risco dentro da instituição. Quando você coloca aí questão de informações de segurança para clientes e precaução, você está mirando num outro tipo de problema que, sim, está relacionado com isso, mas talvez a audiência distinta aqui é diferente, né? Disseminação de cultura para clientes talvez deveria ter um outro documento para falar só sobre isso. Seria importante, mas eu me fico um pouco preocupado com essa mistura. Mas Guilherme, é aquela questão de ter de separar as políticas em seus níveis horizontais, né? Verticais, e depois também horizontalizar, vendo a questão da linguagem para o público que tu vai entregar aquela política, o público-alvo daquela política. Sim. Aquilo que a gente já discutiu. Então, acho que vai nessa direção. Eles ainda colocam aqui, especificando, né, o que a questão da capacidade da instituição na implementação das políticas. Parágrafo 2º aqui do artigo 3º, procedimentos e controles que devem prever, no mínimo, autenticação e criptografia. Acho que poderíamos fazer uma crítica também aqui, isso é bem evidente, assim, né? Óbvio que você vai prever nas políticas questões sobre autenticação e criptografia. Mas eles falam ainda sobre prevenção, detecção de intrusão, prevenção de vazamento de informações, realização periódica de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades. creio que eles estão falando aqui, quer dizer, tenho certeza que eles estão falando aqui sobre testes de invasão, embora não tenham usado esse termo, deveriam ter usado, né, ter usado, mas fica também aqui agora um dever das empresas observarem esse tipo de prática, né? É. Ou seja, terão que fazer testes periódicos aqui, controles de acesso, segmentação de rede, cópias de segurança, ou seja, eles estabeleceram coisas mínimas ali, né? É, e quando se fala em detecção de intrusão, só pegando um ponto mais técnico ali, né? Isso não se resolve simplesmente instalando um sistema de detecção de intrusão. O clássico lá que você coloca na rede e tudo mais, tem tantas aplicações aí que são vendidas para fazer isso. E várias free também. Uhum. Mas também a própria adaptação dos sistemas específicos de cada instituição para detectarem comportamentos anormais, vamos dizer assim, no acesso às suas aplicações. Isso são sistemas de detecção de intrusão, digamos assim, que tem que ser criados dentro das próprias aplicações. Sim, e bem calibrados, né? Você tem algo que tem que ser desenvolvido, tem que ser ajustado. Não é simplesmente você comprar um sistema e botar lá na frente e achando que esse sistema vai resolver todos os seus problemas e você tem um IDS. Aqui ele fala de forma bem ampla que a política deve prever isso, né? A política vai prever e aí... E é o mínimo, né? Eu chamo atenção porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo. Eles ainda falam, seguindo aqui, Vinícius, sobre divulgação da política, né? Que deve ser colocado de uma forma clara e acessível internamente. A gente até poderia pensar, mas se é uma coisa técnica, a gente precisa deixar claro e acessível. Vamos abrir mão de termos técnicos? Vamos deixar algo que é complexo, tentar torná-lo simples? Aí eu acho que vai do bom senso da equipe, né? Claro, as pessoas têm que escrever de forma clara, mas ao mesmo tempo temos que levar em consideração que é um assunto complexo e às vezes não é possível ser claro, né? E também uma coisa bem interessante, que as instituições devem divulgar ao público, lá no artigo 5º, um resumo contendo as linhas gerais da política. Ou seja, não parece aqui que o Banco Central está querendo dizer que as empresas devam divulgar as suas políticas externamente, que é uma coisa que as empresas muitas vezes resistem a fazer, né? Não queremos divulgar nossa política para fora. Mas eles são obrigados agora a divulgar linhas gerais, aqui um resumo com linhas gerais do que as políticas prevêm. Até para uma questão de confiança no mercado, enfim, coisas do gênero. Né? Guilherme, só deixa eu fazer uma observação quanto à questão de ser claro, né? De facilitar a leitura para leigos e tal. Mais uma vez, é a questão do público. Então, você vai ter que ter documentos, você vai ter políticas escritas cujo público-alvo é o pessoal técnico da área de segurança, e aí ela tem que usar os termos corretos. Ela tem que ser muito clara nesse sentido para que o profissional saiba exatamente o que está sendo exigido dele. E você vai ter políticas que são direcionadas para o público leigo, vamos dizer assim, que não é da área de segurança e informação, mas que trabalha ou atende uma instituição financeira. Claro, nem tu disse, não vai abrir mão de escrever bem. Não pode escrever qualquer coisa. Mas você também, aí ali você pode facilitar, ser mais didático para atingir esse público. Então, é possível desde que você tenha documentos separados, entende? Então, eu vejo mais nessa... Continuo achando essa questão da segmentação da política é essencial para que isso funcione e seja algo gerenciável, porque senão vai ser um inferno para qualquer um. A minha preocupação é você querer simplificar coisas que não podem ser simplificadas. Isso, para a segurança da informação, é um problemaço, né? É um erro. Às vezes... Tu tá invocando Schopenhauer. A arte de escrever, se eu não estou enganado, é um livro editado aí com trechos aí na obra das obras dele. Às vezes o Schopenhauer coloca tu tem que escrever da maneira correta, com os termos corretos, e quem não entende que se vire para entender. Mais ou menos isso que ele faz. Mas eu acho assim, um dos grandes problemas, a gente sempre fala sobre isso aqui, quando você tenta simplificar demais as coisas, você perde, né? Aquela história do Einstein, né? Você poderia explicar aqui a teoria da relatividade pra gente, aí o cara explica e ninguém entende nada. Não, você tem que simplificar um pouco mais, aí ele tenta simplificar, ainda não entendemos. Você consegue simplificar mais? Ele explica mais uma vez, a pessoa ainda não entenderam. Aí ele você consegue simplificar mais ainda, aí ele explica de uma forma ultra simples e o pessoal, ah, agora a gente entendeu. Aí ele diz, só que agora não é mais a teoria da relatividade. Sim. Porque quando você abre mão de certas coisas, esse vício que a gente tem em querer deixar tudo simples, às vezes, não, tem coisas que são complexas, as pessoas têm que se acostumar a tratar com coisas complexas, senão você, né... Fica tudo pela metade. Tá, eu vou no final do episódio da minha sugestão, que vai ser esse livro do Schopenhauer. Pra beleza, mim, tu tá invocando Schopenhauer aí, Guilherme. Tá, eu não, nem lembrava disso aí. Mas outra coisa aqui, Vinícius. Então, eles falam sobre essa questão da divulgação, falam sobre plano de resposta a incidentes. Poderiam ter sido mais específicos aqui, mas o artigo 6º traz o básico, né? Plano de ação e resposta a incidentes, e ele coloca questões sobre princípios e diretrizes, rotinas e procedimentos. A área responsável pelo registro e controle dos efeitos dos incidentes relevantes. Isso aqui é muito importante. Isso aí, porque meu quando amigo. Isso é bom, calcanhar, né? Isso é bom. Isso, isso aí, para mim, dessa resolução é a parte mais importante. Porque, assim, o que a gente recomenda, quando não só a questão da política, mas como é que você recomenda lidar com incidentes? Você precisa ter um grupo especializado, né? Dedicado para lidar com incidentes. Todo e qualquer incidente deve ser reportado. Esse grupo deve atuar analisando o incidente, verificando se há necessidade de correção, de patch, ou de notificação. Ou fazer, né, notificação para terceiros, notificação para o Banco Central, sei lá. E depois disso você corrige, tem lá as lições aprendidas e aí você encerrou um incidente. Por que isso é importante aqui? Primeiro porque é assim que se lida com incidentes. Não é você deixa as coisas no ar, não. Você precisa registrar tudo. Inclusive, quando você liga com a continuidade de negócios, pode ser que um incidente seja tão grave que você precise ativar a equipe de continuidade de negócios para ativar o plano, né? Então, isso precisa ser muito bem realizado. E isso tudo precisa ser notificado posteriormente para o Banco Central. Vai ter mais adiante ali regras que dizem que anualmente eles precisam informar, relatórios, enfim, inclusive sobre incidentes. Então, isso aqui é muito importante, é uma regrinha bem, bem simples ali, mas é uma das coisas mais importantes e talvez mais difíceis de colocar em prática aqui, né? Assim, ó, essa questão da notificação ao Banco Central, ela tá. Estão indo na direção que vai juntar depois que nós tivermos aí uma lei de proteção de dados pessoais aqui no Brasil. A gente está indo numa direção em que a instituição vai ser obrigada a notificar os seus clientes, ou seja, vai ter que ir a público, vir a público e dizer o que sofreu o incidente e vai ter que dar informações sobre incidentes uh-huh. ocorridos. E que é uma coisa que no Brasil ainda está meio solto, tá? A coisa ainda está... A gente tem exemplos aí que aconteceram e que a coisa ficou meio por isso mesmo, entende? Deu algumas confusões, alguns bafafás, mas ficou por isso. E uma coisa muito interessante que está ali nessa resolução do Banco Central é que anualmente a entidade vai ter que dar um relatório de que as coisas estão funcionando. O que funcionou, o que não funcionou, quais os incidentes que aconteceram. Não para o público todo, não mas para o público, Banco Central, para o Banco Central. E esse relatório, você só vai conseguir fazer, a sua instituição financeira só vai conseguir fazer se ela, ao longo do ano, manteve todos os registros que tu colocaste aí, Guilherme. Vai ter que anotar tudo, registrar tudo, acompanhar tudo, para conseguir, no final do ano, gerar um relatório com essas coisas. E poder dizer se está funcionando, se não vai estar. Vai ter que ter algum tipo de score, de índice lá para dizer que atingiu os objetivos ou não atingiu. Sob pena de, para entregar um relatório no final do ano e não ter feito isso ao longo do ano, daqui a pouco tu vai fazer uma coisa... Você tem que mentir. Vai mentir, né? Ou fazer uma coisa tão genérica que não diz nada, né? Então, é um trabalho... Essa sim, eu acho que a parte mais importante dessa resolução toda é essa, cara. Essa questão de incidentes. Isso aí é muito importante. Eles focaram em coisas mais específicas. Essa é uma crítica que se pode fazer, né? E ao mesmo tempo facilita para as empresas, porque se focou em certas áreas, outras poderiam ter falado sobre outras coisas, mas não se falou. Sobre proteção de dados pessoais, mas não se falou, né? Poderia ter se falado. Mas, ao mesmo tempo, eles fixaram bem atenção em algumas coisas. Política de segurança, mas nessa questão de continuidade em incidentes. E depois, e aí já passamos para a segunda parte aqui, a questão da contratação de serviços em nuvem. Né? Uhum. Bom, Guilherme, nessa questão da nuvem, que é esse aspecto mais prático, que eles mais prático, mais perto dos procedimentos mesmo, lá na ponta, né? Eles, uhum. eles demandaram uma série de comprometimentos da empresa que fornece o serviço para uma entidade financeira. Então, uhum. entre esses comprometimentos, tem algumas coisas até que a gente... Até tu levantou, né? Essa questão de quando a instituição financeira sofre intervenção do Banco Central, a empresa que fornece o serviço para a instituição tem que dar acesso a tudo, a todas as informações, códigos e tudo mais. Até uhum. um certo ponto, isso até pode ser feito, né? Recuperação de senhas uhum. de acesso, esse tipo de coisa até pode ser feito. Agora, quando a gente começa a entrar em questões que envolvem criptografia, e isso está cada vez mais presente na nuvem, até como forma de eu usar um serviço que tu, Guilherme, me fornece como prestador de serviço de nuvem, né? Mas ao mesmo uhum. tempo eu não quero que tu tenha acesso aos meus dados, e aí eu uso criptografia, criptografo informações de tal maneira que tu só armazena elas, tu não tem acesso a elas no seu estado original, né? Você não tem nem a chave. Uhum. Nesses serviços, nessas situações, ou você fica impedido de dar qualquer tipo de acesso. Mas eu imagino que isso não vá ser revertido só para cumprir a norma do Banco Central. Não. Algo que vai existir, são limitações que vão existir. Coloca as empresas, os prestadores de serviços numa posição bem delicada aqui, ou seja, eles vão ter que seguir uma série de normas para ficar em conformidade com isso e, consequentemente, a gente já falou, o serviço vai ficar mais caro, né? Sim, vai ter um impacto aí para você ter um serviço aderente à resolução 4658, né, do uhum. Banco Central, entende? Você vai começar a ter lá, esse serviço é aderente a 4658, uhum, então... Claro. Claro. Isso, obviamente, vai impactar, né? Vai impactar nos custos. Assim como fizeram no item anterior, na questão das políticas, eles estabelecem práticas mínimas aqui, né? Citam mais uma vez a Santíssima Trindade da segurança, né? Que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Fiz o sinal da cruz, acesso... quando disse isso agora, né? Fiz o sinal da cruz. Falando confidencialidade. A questão de aderência a certificações, quando for exigida, acesso a auditorias, ou seja, acesso do contratante a auditorias que eventualmente tenham sido feitas nas empresas que prestam serviços na nuvem, uhum. Identificação e segregação de dados dos clientes por meio de controles físicos ou lógicos. Isso parece meio óbvio, assim, né? É óbvio que os serviços da nuvem vão ter... É assim que a nuvem funciona, né? Você segrega, por meio de controles físicos ou lógicos, os dados entre um e outro. Poderia se imaginar um serviço na nuvem que não segregasse dados? Sim, mas é tão básico que você nem tem nuvem se você não consegue segregar, né? Mas enfim... Ou tem, é o mínimo aqui que se estabelece. Estranho, mas tudo bem. Eles falam também lá no artigo 13 sobre algumas questões relacionadas a aplicativos, né? Eu vejo aí que qualquer artefato de software que esteja hospedado na nuvem, né? Porque uhum. você pode falar num aplicativo, pode falar de aplicativo de celular, né? E uhum. você vai ter no celular praticamente, muitas vezes, só um front-end que acessa uma API que está lá na nuvem. Então... Uhum. Uhum. Então a gente está falando aí da API, essa mesma API ou outras APIs relacionadas ao mesmo back-end lá na instituição vai atender uma aplicação web, uhum. que muitas vezes é aplicativo no celular, não é nada mais do que um navegador que acessa uma aplicação web, então... Uhum. Aí eu entendo aí qualquer peça de software que você esteja, qualquer artefato de software que você esteja rodando aí na nuvem ou que passe pela nuvem de alguma maneira, entende? Algum componente seu hospedado ou coisa assim. O artigo 13, ele tenta classificar o que são serviços de nuvem para fins dessa resolução, né? Então, nos seus três incisos aqui, se for uma dessas coisas, aplica essa resolução. Por exemplo, implantação e execução de aplicativos desenvolvidos pela instituição contratante, utilizando recursos computacionais do prestador de serviço, Ou seja, ele tenta fazer uma qualificação aqui, né? Uhum. Artigo 14 fala um pouco sobre a questão da responsabilidade, isso é muito importante, né? A instituição contratante, ou seja, a instituição financeira, é que será responsável pela, e ele coloca aqui, confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e sigilo, ou seja, junta um pedaço da tríade aqui com outras questões, mas talvez coisas que se repitam aqui, né? Não, e põe segurança, põe as características do objeto, lista o objeto como, junto com as características do mesmo objeto, entende o que eu quero dizer? Sim, sim, você está dizendo, claro. Você está falando em disponibilidade, confidencialidade, integridade e segurança, como se fossem coisas do mesmo gênero de coisa, mas não é. Uh-huh. Mas tudo bem. Sim. Ok. Mas o que eles querem dizer aqui é que a instituição é que é responsável pela segurança como um todo do contratado, da empresa, né? Ou seja, a instituição é que é responsável. Isso, na verdade, no âmbito da relação com o cliente, né? Quando você aplica o Código de Defesa do Consumidor por cliente dos serviços bancários, para o cliente dos serviços bancários não importa se o erro foi da instituição financeira, do prestador de serviço em nuvem, do provedor de conexão, não importa. A responsabilidade vai ser sempre do banco, né? Uhum. O artigo 15 aqui fala sobre a necessidade de comunicação ao Banco Central da contratação desses serviços de nuvem, né? Artigo 16 fala sobre algumas regras bem interessantes sobre contratação de serviços em nuvem prestados no exterior, ou seja, quando o serviço for prestado no exterior, eles estabelecem requisitos, um deles a existência de convênio para troca de informações entre os dois países, e se não houver esse convênio, há necessidade da empresa, da instituição financeira pedir uma autorização do Banco Central para poder contratar aquele serviço, né? O artigo 16 ainda fala, é bem interessante aqui, que eles precisam definir em quais regiões os serviços podem ser prestados. A política, né? Ou seja, esses serviços contratados serão prestados em tal região lá da nuvem. Então essa coisa de ficar movendo serviços de um lado para o outro, como a Amazon permite, né? Isso não vai mais poder ser feito. Interessante, né? Isso até tu tens controle já com relação a onde vai estar fisicamente. Né? A Amazon, por exemplo, que a gente está mais... Que a gente tem uma interação maior aí. Isso já, desde o início do serviço, você já tinha isso. Você poder escolher aonde certas coisas vão rodar pela região mesmo. Então... Você pode ter coisas na Irlanda, algo no Japão, algo na Virgínia do Norte, em São Paulo. Então você consegue escolher, né, a região onde você vai hospedar certos serviços, né? Então você já tem um certo controle nisso. Isso sim é importante, mas quando você pega prestadores de serviços globais como a Amazon, independentemente de onde tiver o serviço, você tem acesso lá. As responsabilidades da Amazon e o fato da Amazon estar no Brasil, por exemplo, facilitam qualquer tipo de busca de informações e coisas. Mas então... eu te pergunto uma coisa: será que é interessante para as instituições financeiras brasileiras armazenar dados num data center da Amazon que tá lá na China, por exemplo? Sendo que a própria Apple já teve que trocar. Teve que mover os dados dos usuários da China. Não sei se já completaram isso, mas anunciaram que iam fazer para servidores na China, porque existem demandas específicas do governo chinês. Então, há certas situações aí que pegam. O uso de VPN na China, por exemplo, é uma coisa que tem algumas limitações. Então... Como é que fica isso? Então, eu acho que existe sim uma procede a preocupação, né? De se avaliar isso e saber onde é que essas coisas estão, né? Sim. Às vezes pode ser impossível, né? Dependendo do serviço na nuvem que tu contrata, pode ser impossível. Não, uma coisa é que contratar tá, Amazon, não, outra coisa aí tu vem contratar o detalhe, um aplicativo. Mas aí vem o detalhe da resolução. Se você tiver um serviço que você não tem como saber onde seus dados estão armazenados fisicamente... talvez esse serviço não possa ser contratado dentro do que o Bacen coloca, do que o Banco Central coloca, desculpa. É. O que é interessante é o seguinte, não é mais livre, resumindo bem aqui, né? Não é mais livre a escolha de provedores de serviços na nuvem pelas instituições financeiras. Não é algo, agora eu vou na Amazon, agora eu vou para Azure, agora eu vou para... Não é livre no sentido de que não há critério nenhum, né? Tem que respeitar certos critérios. Tem que respeitar certos critérios e em algumas situações até pedir autorizações para o Banco Central. Exato. O Banco Central, lá no artigo 27, eu vou ler textualmente aqui, tá, Guilherme? O banco, ele diz o seguinte, o Banco Central do Brasil poderá vetar ou impor restrições para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem quando constatar a qualquer tempo a inobservância do disposto nesta resolução, bem como a limitação à atuação do Banco Central do Brasil, estabelecendo prazo para adequação dos referidos serviços. Então, o Banco Central está dizendo que é o seguinte, ó, a gente pode vir a vetar certos players aí que oferecem serviços de nuvem se eles não se adequarem àquilo que a gente está pedindo aqui. Talvez o Banco Central não tenha esse poder, né, de impor regra, o cara vai impor regras lá para a nuvem da Alibaba, os caras não estão nem aí para o Brasil, podem não estar, né? Sim, mas então... aí o que acontece é que eles não poderão atender instituições financeiras no Brasil. Sim, sim. Claro, e levando em consideração que é um mercado bem regulado, princípio... você até poderia contestar judicialmente isso aí, mas em princípio, sim. Em mercados regulados, você pode estabelecer esse tipo de controle, né? Não há mais essa liberdade. A norma ainda refere, Vinícius, a requisitos para os contratos, lá no artigo 17, uma série de requisitos que os prestadores vão ter que se adequar, ou seja, esses contratos terão que ter as coisas previstas aqui no artigo 17, manutenção de segregação de dados, algumas questões relacionadas à extinção do contrato, como deveres para transferência de dados para o novo prestador. Isso aqui é bem crítico, assim, né? Porque, via de regra, se você encerra o seu contrato, dependendo do tipo de serviço que é contratado, a empresa de nuvem não tem nenhuma obrigação de transferir seus dados. Você que tire seus dados de lá e jogue para outro lugar. Né? Mas aí depende muito daquela questão de qual serviço. É um software as a service? Ou é uma plataforma que você alugou, que você simplesmente migra uma máquina virtual de um para o outro? Né? É difícil dizer qual é o dever do prestador de serviços quando você está extinguindo o contrato. Né? Então, talvez seja uma imposição bem forte aqui para as prestadoras de serviços em nuvem atuar quase como num dever de portabilidade de dados aqui, né? Ou seja, o serviço vai ficando cada vez mais caro, né? Você vai ter que prever a saída do teu cliente. Muitos já fazem isso e te permitem tu fazer exportação de dados e coisas assim. Só que, como tu disse, dependendo do sistema em uso, pode não ser assim tão simples e a empresa que fornece serviço pode dizer o seguinte, olha... façam vocês aí, pô. É claro. A exportação disso aí. Eu não vou ficar fazendo uma integração específica com alguém aí para exportar num determinado formato ou coisa parecida. Mas, de novo, são coisas que, para você vender teu serviço, uma vez que o Banco Central coloca, impõe essa necessidade, isso vira um diferencial para a empresa que fornece o serviço. Ela pode dizer, ó, nós atendemos a resolução tal lá do Banco Central. E a exportação de dados aqui é facilitada, não sei o que, entende? Nós damos várias maneiras de você portar os seus dados ou os serviços que você utiliza para outras nuvens, etc. Esse tipo de coisa, sabe? E isso vai ser um diferencial. Então, naturalmente, a coisa vai andar nessa direção se o Banco Central realmente exigir que essas regras sejam cumpridas, né? Mas eu repito, o nível de controle que você tem sobre o serviço varia se for software as a service. Do software as a service para o platform, para o infrastructure as a service, você ganha ou perde muito em relação ao controle, né? Tem aquela regra geral que a gente já comentou antes aqui, da obrigação da empresa prestadora de serviços na nuvem oferecer acessos ao Banco Central no caso de intervenção e liquidação extrajudicial. Quando o Banco Central vai tirar a instituição do sistema financeiro, então a empresa teria que colaborar aí, isso é bem complexo, é bem crítico, fala inclusive acesso aos códigos de acesso, né, permitir o acesso do Banco Central aos códigos de acesso. Isso é bem crítico, porque você vai colocar um terceiro aí na jogada, a empresa vai ter que... O prestador de serviço vai ter que estar preparado. Outra, então, como disposições finais, aqui já se encaminhando pro final, é a análise de uma lei ou de um regulamento, né, de um dispositivo legal é sempre um pouco mais difícil, mais maçante até mesmo, né? Uhum. Mas eles estabelecem aqui no artigo 19 regras gerais sobre gerenciamento de riscos, tratamento de incidentes, procedimentos para o caso de interrupção, ou seja, o que, que você faz, né, a empresa contratante, a instituição financeira, precisa estar preparada para o caso de interrupção dos serviços de nuvem, inclusive com um cenário, já prevendo anteriormente, um cenário de substituição de empresa contratada. No final das contas, é você estabelecer uma política, né, e regras para continuidade de negócios no caso de haver um incidente com a nuvem. Uhum. Foi um pouco o que aconteceu com aquele data center aqui em Porto Alegre, né? Onde várias empresas pegou fogo no data center deles e muitas empresas tiveram seus serviços afetados, enfim. Ou seja, não é porque você usa a nuvem que você não vá considerar incidentes com aquela nuvem. Claro, um incidente com a Amazon, por exemplo, é algo muito difícil, mais difícil de acontecer em relação ao risco, né? Na probabilidade, do que um incidente de um data center mais menor em Porto Alegre, por exemplo, né? Então essas coisas devem ser levadas em consideração também. Ainda, Vinícius, outras regras gerais sobre gerenciamento de riscos, a gente já falou aqui, acessos a trilhas de auditorias, ou seja, a empresa deve fornecer métricas, questões de testes, enfim. Por fim, a questão do cronograma, né? As empresas que já contratam, ou seja, as instituições que já contratam serviços em nuvem devem notificar o Banco Central, inclusive com um plano de adequação às normas, né, em até 180 dias, ou seja, eu contrato esse serviço aqui, né, eles precisam dizer isso em 180 dias, e indicam um plano de conformidade. Ó, vou entrar em conformidade com essas regras aqui de acordo com este plano. E este plano, que deve ser apresentado em 180 dias, não pode ultrapassar 31 de dezembro de 2021. Uhum. É um prazo interessante. Assim, eles poderiam ter estabelecido um prazo menor. Não, assim, é um prazo bem confortável para quem começar a usar ele, né? Para não deixar lá na última hora. Que nem a GDPR. A GDPR já vem sendo falada há um tempão. Todo mundo começou a correr agora. Agora entra no ar aí. Não, eu queria dizer, claro, de uma forma geral, é difícil dizer que é confortável, a gente depende muito também do ambiente, né? Um ambiente que não tem nada, né, que investe muito pouco em segurança da informação, vai ser algo bem complexo, né, instituir todos esses controles aqui. Mas eu diria que é um prazo possível de cumprir, um prazo maior, por exemplo, do que a GDPR, uma norma muito mais complexa do que essa. Sei lá, estabeleceram 2 anos, né? 2 anos e pouco, aqui já é 3 anos, enfim, até pouco mais até, né? 31 de dezembro de 2021, 18, 19, 20, 21, mais 3 anos e meio. Mas de fato é um prazo confortável. Não, é confortável até porque como muita coisa aqui fala do básico, que as instituições já deveriam ter, e muitas já têm. Eu acho que é bem confortável nesse sentido, começar a avaliar as empresas de nuvem, ver o que elas já atendem, começar, se não quiser trocar, começar a acertar com elas os ponteiros do que dá para... o que precisa para se adequar a essa resolução. E quem não tem vai ter que... É bom aproveitar o tempo para não correr lá na última... nos últimos meses lá, quando está já encerrando o prazo, né? Então... É que muitas coisas podem dependem da instituição financeira, por exemplo, a sua política depende só dela, ela vai ter que construir a política. Sim. Porém, outras vão depender exclusivamente do prestador de serviços em nuvem. Dependendo de como os prestadores de serviços em nuvem se comportarem, vamos imaginar que a Amazon não tem interesse em adequar os seus serviços para essa resolução, né? É uma hipótese. Bom, se eles não quiserem adequar... Eu acho que vai. Mas se ela não quiser, de repente ela não poderá mais ser usada por instituições financeiras. E aí você pode, inclusive, causar um movimento de saída da nuvem, que eu não acho que foi isso que eles quiseram, né? Até porque não é algo tão complexo assim para as empresas prestadoras de nuvem seguir. Elas seguem coisas, regulações muito mais complexas do que essa, né? Mas tem que ter esse cuidado também. Certo, Vinícius? Perfeito. Eu acho que, por um primeiro momento, tá bom. Eu repito, aqui tratar sobre novas normas é sempre um movimento mais duro, assim, mais fechado, né? Às vezes pode ficar um pouco mais maçante, mas o assunto é muito importante, né? Principalmente se você nunca lidou com esse tipo de questão, você pode ter agora uma ideia de mais ou menos o que está sendo aí previsto agora, nesse momento, para as instituições financeiras, né? Que, no final das contas, atinge a todos nós que utilizamos serviços financeiros, né? Sim. E fica a necessidade de se desdobrar essa resolução aí depois, porque... Claro. Eu acho que é uma primeira leitura, né, Vinícius? É uma primeira leitura. Não, e eles desdobrar no sentido de deixar... separar melhor as coisas, sabe? Então, aquilo que eu coloquei antes com relação às políticas. Aquilo é política organizacional, uma gerencial, e aí procedimentos. Deixar botar cada coisa no seu devido lugar ali, sem fazer muita mistura. Vinícius, então, vamos agora para os agradecimentos. A gente trocou de lugar aqui os agradecimentos para os nossos colaboradores. Deixa eu antes dar minha dica, minha sugestão aqui. Vai lá. Já que eu citei o Schopenhauer, aqui falando que o Guilherme está me invocando ele. O livro é A Arte de Escrever mesmo, tá? A Arte de Escrever, Arthur Schopenhauer, tá? E ele é um pouco radical, não, eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que está escrito no livro, tá? Eu tenho o livro, eu já li ele, mas não quer dizer que eu concordo com... Olha, eu estou discordando do Schopenhauer aqui, mas por que não, né? A gente pode, né? Senão sim, claro. Então, ele coloca bem essa questão de como as coisas devem ser ditas, escritas, e azar de quem não entende, que vá procurar aprender para conseguir entender. Mas, enfim, tá aí a obra. A Arte de Escrever, Arthur Schopenhauer. Eu tô olhando aqui na internet agora. Isso é um clássico, vou trabalhando no site. Tá com o frete, pelo menos para mim, tá R$15, tá? Um livrinho bem baratinho. Sim. É da LPM, né? Essa aí provavelmente está vendo a edição. Essa é uma edição da LPM, R$8. Essa é a minha dica. Já que tu deu uma dica ligada aí para a questão da escrita, eu tô lendo um livrinho que é bem pequenininho aqui, que chama... Deixa eu só pegar aqui no meu Kindle, peraí. No meu Kindle? Tu tá ganhando para fazer propaganda da... Tu falou em Amazon todo. Se a Amazon quiser nos... Bah! né? Fazer um apoio aqui pro podcast, a gente aceita. O nome do livro é Tirando de Letra, Orientações Simples e Práticas para Escrever Bem. Chico Moura e Vilma Moura, da Companhia das Letras. Tem vários desses livrinhos aí que é... E eu falo livrinhos no sentido positivo, porque ele é pequeno, mas é bem interessante. Sobre dicas sobre como tu escrever, né? Uhum. Que é uma coisa que atinge a todos nós. Escrever bem é uma necessidade cada vez mais premente, né? Então, entre esses vários livros, esse aqui se destaca porque ele é uma leitura bem, bem boa, assim. Dá uma série de exemplos práticos, como os outros também fazem, né? E faz alguns exercícios, assim, ó, eu pego essa notícia de jornal aqui, como é que eu poderia melhorar esse texto? Aí eles, né, dando dicas para deixar o texto mais claro, para evitar palavras desnecessárias, ou seja, como você escreve melhor mesmo. Então, é um livrinho bem interessante, assim, para quem quiser fazer-se entender melhor, né? Ou escrever políticas, por que não? Claro, sim, sem dúvida. Serve também para quem quer escrever políticas. E por fim, Vinícius, dadas essas mini dicas aqui, temos os agradecimentos daqueles que permitem que o Segurança Legal continue existindo, né, Vinícius? Vamos mais uma leva que a gente está citando por partes, né? Então, vamos agradecer dessa vez, neste episódio, aos insiders Anderson Barros, Ederson Nunes, Renan Saice, ao colaborador Leonardo Andrade, aos participantes Anderson Silva, Augusto Matos, Eduardo Souza Melo, Fábio Savella, Guilherme Pedroso, Jonathan Costa, Moacir Braga, Rodrigo Soares, Vani de Oliveira Júnior e aos nossos apoiadores, né, que estão listados lá no nosso site. A todos vocês, nosso muitíssimo obrigado por colaborar com Segurança Legal. Bom, então nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!